Então, amados, continuamos aqui dia 27 com a nossa escola bíblica. Agora vamos estudar sobre os nossos núcleos e como podemos crescer com a igreja nas nossas casas. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos lá. Falei sobre o relatório semana passada, a revisão do relatório. Um relatório do núcleo deve trazer coisas básicas. Presta atenção, você que já é líder de núcleo vai ser líder de núcleo. Quem fez o que no núcleo? Por que é importante essa informação? Porque o supervisor, às vezes, existe informações no núcleo que elas viram triviais e, às vezes, os líderes não percebem algumas coisas que o supervisor, comparando com outros núcleos, pode trazer para que aquele núcleo se desenvolva mais, ok? Por isso que é muito importante, todos os líderes de núcleo me mandam isso aqui. Acabou o núcleo, no máximo com 24 horas, eu recebo uma mensagem com tudo isso. E essas mensagens eu posso ter uma noção de como as coisas estão acontecendo. Aí alguém pode dizer assim, pastor, está parecendo que a gente já tem uns 100 núcleos. A gente ainda não tem 100 núcleos, amém? A gente não pode deixar para se preparar quando tiver 100 núcleos. Como é que a mulher faz quando quer engravidar? Contrata o plano obstétrico, não é assim? Porque se engravidar, não tem carência de 10 meses, não é assim? Então vamos preparar agora, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então, quem recepcionou os irmãos, é bom que tenha alguém separado para isso no núcleo. Isso lhe ajuda muito. Aquele casal que sempre chega cedo, ok? Ou um jovem, uma jovem que chega cedo, é importante que isso seja definido e sugerido a quem vai fazer. A pessoa aceitou, combinadinho, você liga para lembrar ele disso, ok? Já falei semana passada, só é uma bem rápido aqui, recapitulando. Segundo, quem abriu e orou inicialmente, depois quem dirigiu os louvores, depois quem ministrou a palavra, depois, quem felicitou, quem facilitou no momento dos pedidos e testemunhos? Essa é a nossa ordem que usamos no nosso núcleo, ok? Aí você diz, pastor, mas vai ser assim espontâneo? Não. Você vai ver pessoas que estão perto desse perfil e vai pedir para elas fazerem. Você que é líder de núcleo, ok? Então, quem foi discipulado na semana tem que ter essa pergunta. Por que é importante que o líder do núcleo faça essa pergunta, ou o co-líder, ou os co-líderes? Porque o responsável por providenciar discipuladores são os líderes do núcleo. Ok? A gente tem que crescer muito em discipulado ainda. Mas a gente vai, nós não vai crescer abrindo mão do que é essencial. Não pode. A gente vai crescer ensinando e se esforçando para reproduzir o que a Bíblia ensina. Então, como é que esse levantamento é importante? Gente, eu consigo ver isso lá na igreja primitiva. O irmão que está dirigindo o núcleo dizia assim, meus amados, todos foram discipulados essa semana? Aí o irmãozinho fala, eu não fui. Aí o líder do núcleo vai ter o cuidado de perguntar para ele, você não pôde, seu discipulador não pôde, o que houve? Amém, irmãos? Não é só para me dar o relatório, não. É para interagir, para saber o que é que está acontecendo. Tá bom? Quem foi discipulado na semana? Quantos de quem pessoas foram ao núcleo? O que é quem? Quem é visitante? Quem é Natanael? O Natanael é aquele que a gente já está investindo efetivamente. Baseado no texto que diz... no texto onde Natanael aparece, que depois, inclusive, virou um dos 12 discípulos... chamado outros textos de Bartolomeu. O Natanael é aquele que eu chamei e levei. Ok? Aquele que eu chamo e invisto. Cuidado para você não ter 1000 Natanaéis, que é aquelas pessoas que você está investindo naquela época. Amém, gente? Então, quem são os Natanaéis? É quantos visitantes e quem são os Natanaéis? Né? Houve conversão no núcleo? Pedidos de oração no núcleo, quais foram? E quais e quantos alimentos foram doados? Nós entregamos 14 kits de alimentação baseado na campanha que nós fizemos. Né? Não é pouco não, gente. É muito legal isso. As famílias ficaram muito felizes, receberam lá do bairro da Vila da Paz. Tá bom? Então, isso aqui é importante. É claro que é importante que você pulverize a liderança dentro da capacidade de cada pessoa. Não fica responsável por tudo não, que você não vai conseguir fazer. Ok? Quem é que ficou responsável por lembrar os irmãos da sexta? Às vezes uma mensagem é suficiente para dar uma ligadinha. Ô irmão, tudo bem? Paz? Ó, só para lembrar, aí você dá uma olhada na sua dispensa, de repente tem algo que você pode abençoar hoje à noite. Na bênção, ok? Quem é responsável pelo lanche também, você pode acrescentar aí, tá bom? Líder, deixa alguém responsável por isso. Vamos lá. Eu vou comprar um Wi-Fi aqui. Vamos lá, mais um pouco sobre multiplicação. Como a gente já pede multiplicar, eu vou bater alguns temas que eu acho importantes para a gente, tá? Devemos ter em mente que o núcleo saudável, assim como a família, não deve bastar-se em si mesmo. Gente, em nome de Jesus, é importante demais. Eu tenho estudado a igreja no mundo, no Brasil, na nossa região, em Itabuna. Tenho descoberto coisas boas e coisas ruins. Por exemplo, existe uma igreja na cidade, muito respeitada, grande, que tem grupos. Só que os grupos são grupos que só são para encontro dos membros. Grupos que têm 10 anos e nunca geraram um outro grupo. Grupos que têm 12 anos e nunca geraram outro grupo. Aí imagina a cena, né? A galera chega, é legal, tem comunhão, tem comida. E a gente desperdiça uma estratégia extraordinária de crescimento. Com o tempo o povo começa a se abrir e evita até chamar outras pessoas, porque vira um nível de intimidade que um visitante chega a ser inconveniente. Por quê? Porque não tem discipulado um a um. E aí a roupa suja lava no núcleo. Não é interessante que seja assim. Por quê? Porque cria um relacionamento onde o visitante é inconveniente. Por isso que o núcleo, ele cresce e funciona muito mais quando a gente consegue fazer o discipulado. Amém, irmãos? É claro que a pessoa pode fazer um pedido de oração ali, mas com o tempo vira um grupo terapêutico. As pessoas se abrem, falam seus problemas, o marido que traiu. Como que um lugar desse vai ser interessante para convidar? Ninguém vai querer levar visitantes. E quando o visitante chega, ele acaba sendo meio que um esquisitinho. As pessoas não sabem como lidar porque tem alguém que é novo ali. Não, glória a Deus, que nós, pela misericórdia de Deus, estamos vendo o contrário. Nossa alegria é quando tem visitante, amém, irmão? Quando a gente consegue levar alguém, tá? Cada integrante do núcleo deve ser cativado para fazer parte das dimensões maiores e menores da comunhão do corpo. Isso é muito importante, preste atenção. Isso é importantíssimo. Líderes e co-líderes e futuros líderes, preste atenção. Gente, eu sempre falo que o melhor lugar para viver igreja é o núcleo. Mas se aquela pessoa já está frequentando o núcleo uma, duas, três, quatro, cinco vezes e ainda não participa da menor parte da igreja, que é o discipulado um a um, e da maior parte, que são os cultos de celebração e treinamento, tem alguma coisa errada nesse núcleo. Ok? Então, nós temos que olhar as pessoas que frequentam os núcleos, entendendo que ela está vivendo talvez a melhor dimensão da igreja, mas não a única. Por exemplo, no núcleo não tem discipulado um a um. A pessoa que está no núcleo há muito tempo e não é discipulada, ela começa a abrir coisas que não deveriam talvez ser abertas ali, porque choca um visitante, porque expõe demais a vida dela. Então qual é a ideia? A pessoa está uma, duas, três vezes, já está no grupo do WhatsApp do núcleo, vamos trabalhar essa pessoa para ela estar na grande congregação, para conhecer os outros irmãos. Para ela ouvir a pregação do pastor dela, que às vezes ela nem conhece ainda. Claro, o pastor imediato são os líderes de grupo, ok? Mas ela precisa também estar no meio da grande congregação. Literalmente, ovelha sadia aí. Amém. Amém. Ovelha sadia sempre dá cria. Então vamos pensar o seguinte. Líder, por favor, co-líder, olhe para as pessoas que estão indo e pense assim, ó, se ela só está vindo aqui, eu tenho que ter isso como uma causa para eu ajudar a resolver. Eu preciso, talvez, falar mais na administração da importância do treinamento. Talvez eu precise falar mais na hora da administração da importância do discipulado. Talvez eu precise falar mais sobre ser discipulador. Presta atenção. A Vida Nova já entendeu. Olha que coisa linda. Geralmente as outras igrejas têm um problema porque as pessoas demoram de querer ser discipuladas. Na Vida Nova não, é o contrário. Eu falo tanto em discipulado que na Vida Nova tem mais gente querendo ser discipulada do que discipuladores. Então, líderes, preguem mais sobre o discipulado. Eu tenho muitos discipulandos. Nem sempre consigo estar com todos. Às vezes tenho que apagar um incêndio, e aí quem está melhor, eu, em vez de cuidar mais, cuido menos. Mas eu estou me organizando para conseguir. Eu não quero abrir mão de ninguém, porque é tudo filé, eu não quero perder meus discipulandos, ok? Mas, gente, às vezes você já é discipulado há tempo suficiente para você discipular. Ok? E eu quero dizer para vocês, Jesus disse assim, ide e fazei discípulos. Para com isso de achar, eu não estou pronto. Seu discipulador disse que você está pronto. Seu líder de núcleo disse que você está pronto. Deus disse que você está pronto. Você diz, não, eu acho que eu preciso melhorar. Talvez você não esteja pronto em compromisso. Porque em treinamento, se você já é discipulado, e se seu discipulador liberou você para discipular, discipula em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Isso é importante, tá? Então, ele precisa ser inteirado de que o núcleo talvez seja a melhor parte da igreja, mas não é a única. Se, isso é muito importante que está falando aqui, é a melhor parte, né? Mas se ficar só na melhor parte, até a melhor parte estraga. Se eu perguntar para você qual é a melhor parte do casamento, você pode responder aí, né? Geralmente os homens dizem uma coisa, né? Eu não vou dizer. As mulheres dizem outra. Mas essa parte que você pensou aí, se ficar só nela, você não consegue administrar ela. É verdade ou não? Então, existe uma circunstância que promove com que o núcleo seja saudável. Amém, irmãos? Amém. E essa circunstância é conduzir os participantes do núcleo a o menor núcleo, a menor concentração de igreja, que é o discipulado um a um. E conduzir os participantes do núcleo à maior concentração da igreja, que é os cultos, celebração e treinamento. Amém, irmãos? Vamos lá. Grande congregação, discipulado um a um. Falei que são a maior e menor forma de congregar. Muito importante que o núcleo saudável vai levar os participantes a isso. Eles devem descobrir no núcleo o que precisam. Olha, isso aqui é importantíssimo. Isso é uma lição básica do núcleo. Tá? Conserta ali, tipo, por favor. Olha aqui, gente, em nome de Jesus, por favor. A gente tem que ter foco, senão a gente se perde. O humano é assim. Não é verdade? Olha o coach aí para falar pra gente. Olha, tem que ter foco, tem coisas que a gente não pode perder. Olha só. O núcleo, a pessoa precisa entender que ela precisa converter. Muitas pessoas convertem na vida nova. Primeiro a vida nova. Eu não acho isso errado, ao contrário, eu acho isso bom. Mas a vida nova não salva ninguém. É um caminho. Primeiro ganha a pessoa para a igreja e ela vai, ouvindo da palavra, vai converter. Amém, gente? Não é assim? Ela primeiro precisa estar ouvindo, ser exposta à palavra, e a palavra vai fazer a obra com o Espírito Santo, ok? Mas não se contente a pessoa ser convertida à vida nova. Vida nova não salva ninguém, gente. A pessoa às vezes gosta da comunhão, gosta de bater papo, gosta de ouvir a palavra, mas ela não entendeu ainda que deve ter um compromisso diante de Jesus. Líderes e co-líderes ensinem. Gente, é o seguinte, tudo isso é bênção, né? Eu queria dizer uma coisa para vocês. Olha, tudo isso é maravilhoso demais, mas é assim, olha só. Se a gente pegar, ficar crescendo em conhecimento de Deus e não aplicar isso, essa palavra que seria para cura e para bênção acaba sendo para maldição. Por quê? Porque você não é mais desculpável. Você tem conhecido o que Deus tem. Não é assim, apontando dedo para a pessoa, ok, irmãos? Falando genericamente, amém? Então, dizer assim, olha, é importante receber a Jesus, se render a Jesus, ter Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Ele precisa aprender isso no núcleo. Ok? Então, ele precisa aprender que precisa converter, que precisa batizar. Diga. Colocado que a pessoa se torna indesculpável. Esses dias eu estava falando com o primo, que é advogado, e ele disse que diante da lei, segundo a Constituição, todos nós somos conhecedores da lei, quer conheçamos ou não. Quer dizer, você tem a obrigação, como cidadão, de procurar se informar dos seus direitos e deveres. Então, ele já era condenado sabendo ou não, agora é mais ainda. Né? Inclusive, sempre que um advogado é posto no processo, o colega o humilha. Isso é advogado? Ou seja, o sujeito já conhece e ainda assim é um errante por demais. Né? Então a ideia é que, embora, muito bem, só dentro, Juliano, ele já é condenado sabendo ou não. Mas ele não tem desculpa para si, inclusive, né? De que não sabia que era daquele jeito. Então, converter, batizar. Tem gente indo ali, esse ensino que eu tenho dado para vocês, de que profissão de fé, a mais bíblica de todas é o batismo, isso pode ser ensinado e deve ser ensinado no núcleo. Gente, olha, às vezes você não foi lá ainda na hora do apelo do pastor, mas você sabe que já recebeu Jesus no seu coração. Você sabe que ele já está aí, que ele já está mandando em você, que ele já lhe governa, que ele já lhe ama. Então vamos professar isso com o batismo. Me procura aqui no final, porque eu quero investir no seu batismo e vamos preparar você para ser batizado. Amém, irmãos? Então, conversão, batizando, ser discipulado, ele deve aprender. Não tenha medo de fazer as pessoas quererem ser discipuladas no núcleo, não. Instigue, estimule. Você vai ter um problema, problema do sonho de qualquer pastor que entendeu o discipulado, é um povo querendo ser discipulado. Ok? E você vai se sentir mais comprometido em discipular também. Tá? Ele precisa aprender isso no núcleo. Por que eu digo isso, gente? Porque às vezes nós ministramos palavras boas, né, e tudo, mas às vezes esquecemos de coisas básicas, coisas simples que a gente precisa estar promovendo ali, tá? 4. É consertar a vida. Por exemplo, o sujeito, ele aprende que vai converter, vai batizar, vai ser discipulado, mas ele precisa entender também que ele precisa consertar a vida dele. Temos que confrontar. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o casamento é obra de Deus. Então, assim, às vezes você ama a pessoa, mora com ela já há muito tempo, ok? Já quer se batizar ou foi batizado. Agora a gente tem que efetivar isso. Pessoas que já foram casadas no civil, a igreja não obriga a casarem no religioso. Mas deve sugerir, né? Não é uma determinação, ok, irmãos? Só pode liderar, é livre para tudo se não casar no religioso, tá? Mas a igreja ensina e estimula que isso aconteça. Ok? Mas ele já é casado legalmente e diante de Deus, porque ele respeitou a lei civil casando. Ah, pastor, mas hoje união estável já é. Para a igreja, não. Para a igreja não tem negócio de união estável, não. Para a igreja, tem que casar. Amém? Só que não é assim, tem que casar. A gente tem que ganhar a pessoa. Amém, gente? Falar com amor. Nada obrigado dá certo. Tem que falar com amor. Tem que convencer a pessoa de que aquilo é bíblico. Fala de forma geral, né? Mas às vezes só tem um casal nessa situação. Então, fala especificamente, porque para inglês ver, né? Gente, tem-se que casar! Ô, gente, todo mundo sabe que você tem um casal ali que não resolveu isso ainda. Procura o casal, amém? Procura numa boa, o homem procura o homem, mas tem que resolver isso aí. Geralmente, se procurar a mulher, ela vai dizer, já falei a ele. Né? Então a gente tem que ir lá juntar três homens fortes, assim, Fabrício, encostar nele e falar, aí, meu irmão, você vai casar ou não? Brincadeira. Então, assim, ó, consertar a vida, casar, limpar o nome. Mas o cara está com o nome sujo. Limpar o nome para dar bom testemunho. Vai renegociar a sua dívida. Assumir filhos que teve. Ah, não, agora eu sou evangélico, o que passou, passou. Como é isso? Assume seu filho, negão. Eu tenho um filho, vá registrar ele. Ah, mas minha mulher não vai gostar disso. Quem disse que não vai gostar disso? Então, prega-se moralidade, prega-se a decência. Amém, irmãos? Ah, mas ele nem me conhece. Então vai se apresentar para o seu filho. Amém, irmãos? Então, ele precisa aprender que a vida dele tem que ser consertada. Agora, não é... Repare só. Preste atenção, senão eu vou perder tudo que eu falei. Não é obrigando, é convencendo pelo Espírito Santo. Amém? Mostra que é melhor que seja assim, tá? E a cena de dizimistas. Olha, isso é importante. Não dá para só eu falar em dízimo na igreja, gente. Pelo amor de Deus, café para mim. Vocês têm que me ajudar. Né? Tem que dar testemunho. Gente, olha só, eu estava quebrado, mas não negava que era do Senhor, entregava o meu dízimo, vi o Senhor cuidando de mim financeiramente. Não vai dizer que o dizimista vai ficar rico, pelo amor de Deus, que a gente não ensina isso aqui, tá? Mas pode contar o testemunho que Deus abençoou você financeiramente, gente. Não tem pecado, não. Até porque, se você for ler lá em Coríntios, você vai ver textos que também você diga assim, meu pastor está bem gentil falando de oferta, viu? Porque Paulo chega a dizer assim, como que você vai dar o que perece e não vai ganhar o que não perece? Vai ganhar sim. Paulo pregava oferta de forma muito mais ousada do que eu. Viu? Então, não tenha vergonha de falar, não. Me ajude em nome de Jesus, tá? Eu dei no meu grupo, né? Agora eu quero dar um testemunho. Eu precisava comprar um carro. Eu sempre fui dizimista. Até quando eu estava meio fora da igreja, eu sempre fui dizimista. Eu não tinha um centavo para comprar o carro. Aí juntou minha irmã e meu ex. E me deu o dinheiro. Tinha só um momento, que é pai das filhas dela. É, que é pai das minhas filhas. E me deu esse dinheiro. Ele jamais ia dar esse dinheiro. Mas um dia eu cheguei assim, ó Deus, eu não tenho. O Senhor disse que é meu marido, que é meu pai, que é meu irmão, que é meu tudo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu preciso de um carro. Aí, Jana pediu a ele, ele pegou. Porque quando minha irmã faz alguma coisa, ele quer fazer também alguma coisa. Aí ele comprou, ajudou a comprar esse carro. O que eu dei nesse carro foi R$600. Aleluia. Então, eu acho assim, a gente tem mesmo que recorrer, né? Dizimista. E eu sou dizimista fiel. Glória a Deus, aleluia. O testemunho, gente. Não dá pra gente, com medo de ensinar errado, não ensinar o certo. Amém ou não? Então, vamos ensinar mesmo, me ajuda, senão vai parecer que eu sou homem do dinheiro, né? Só eu que falo. Eu vou começar a botar vocês pra falar de dízimo no lado do culto, viu? Se preparem. se prepare, eu vou chamar, vai falar, meu irmão, Chateau, que vai falar aqui da importância do dízimo e da oferta. Aí Chateau vai lá, Patrick, Alex, vem cá falar aqui, Tivo, vou botar vocês. Se prepare, Felipe. Você vai dar o testemunho, meu irmão, vem com alegria, irmão, aleluia. No meu caso de dizimar, é o Espírito Santo que fica, não, você tem que aumentar mais isso, aumentar naquilo que a carne não quer, né? Aí, quando eu vou me preparando, falo, tem que aumentar mais isso, eu falo, é verdade. Aleluia. E é assim, gente, não falta não, é bênção, tem que ensinar isso, senão, olha só. E outra coisa, ouse ensinar o que o seu pastor ensina. Porque se você não ensinar o que o seu pastor ensina, você pode criar um rebanho seu. Que não é da igreja, isso é maldição. Isso é coisa feia. E isso faz mal à igreja e à sua vida. E à vida das pessoas. Amém, irmãos? Então, pregue, é uma só palavra, uma só fé, um só batismo. Vá na mesma vibe em nome de Jesus. Amém? Eu vou dar a introdução no outro slide por causa do horário, tá? Tem um monte de coisa, ó. Mas semana que vem a gente vai falar sobre participar efetivamente do núcleo e assim por diante. Vamos terminar aqui? Semana que vem a gente continua, tá? Para você poder esquentar a lasanha e almoçar. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Você foi abençoado, diga amém. Amém. Aleluia. Você ora, Lucas, para encerrar, por favor. Amém, Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, pelo teu ensinamento, Deus. Que essa palavra, Senhor, que esse ensino seja plantado em nossos corações e nossas mentes, Senhor. Que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Deus. E ensinar também, Senhor, como o pastor falou, Senhor. Devemos ter a coragem de ensinar o que o nosso pastor ensina, Senhor. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nos leve em paz para nossas casas. Que logo mais, Senhor, possamos estar aqui, Senhor, para celebrar o que o Senhor já vem fazendo em nossa vida, Senhor, durante as semanas nos núcleos, Senhor. Abençoa as pessoas que vieram, os Natanaéis, Senhor. E nos traz, Senhor, de noite para celebrar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Só um dica dos Natanaéis, olha só, gente, ó. O diferencial do Natanael para só alguém...